place 1810 to place 1200 meters. The first and left side moment departure of transition to the direct missiles. Solo departure 1810 is complete, squawk 5064. To 54 is. Primary, squawk code 5064. 14 remote position, call me right to push and start 355486. One way, I will call that. Torre Salvador, 38896. 38896, continue aproximação, pistão zero, cabeceira deslocada no 1.200 metros, vento 190 graus com 0612 nós, ajuste 1015, aguarde formação de pista livre. Vicente, aguardando autorização de pouso, ciente do deslocamento, vai passar o 372, baixar de checar. Pois de TAP, está autorizado a descer para 2500, o TAN 3196? 3896, 218, meia dúzia. Não, 3196, senhor, tá? Vai passar TAP, está autorizado a descer 2500? Ah, sim, afirmativo, desça para 2500, servido 366, após TAP. Obrigado. Oscar Serra Mike, chame o centro Recife, 13325, alterne 1288. 13325, 1288, confirma. Sim. Obrigado. Meia livre pouso no zero, cabeceira deslocada, o vento 190 graus, 1200. Livre pouso, TAN 3896, pista no zero, cabeceira deslocada. Level 160, sir. 098, tem um bom dia, né? 545, 12685, confirm. That's affirmative. Roger. Após os 30 segundos para evitar a esteira, está livre a decolagem. O vento é 190 graus, 8 nós, Alfa Alfa Delta. Torre, poderia confirmar para o TAN um objeto branco um pouco à frente da cabeceira? Seria a nova marca de toque. Ah, muito obrigado. Possibilidade do 26 voar direto a Aracaju? Vou ir direto Puca. Pois não, Jamo. Direto Puca ou? Direto Jamo. Ok, obrigado. Recife 090, aguarde cópia, ao posto aérea 27, correção, pastor 32. Ah, por quanto risco, pastor 32? Gente. Espera, Unifed. Ok, me chamando a torre? Eu vi que é bravo mais. Todo espera, Unifed. Gente, após a rolagem do tráfego, livre alinhar e manter. Vitor Bravo Mike. Eu vi tráfego, livre alinhar e manter. Vitor Bravo Mike. 3, chama Recife, 13325, alterno 288, obrigado, um bom dia. Bom dia. Possibilidade de ter como final o nível 290 para o WebJet 672B? Confirme. 290, nível final? Aguarde. Aguarde. 25, 1219, 29, ligado. Webjet 6726, está autorizado nível final 290, fui pro de Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, obrigado. Rafa Delta, decolado aos 37, condições de curva à esquerda, o perfil da Puca para efetuar o cruzamento do campo. Afirmativo. Vai cruzar o campo e informará. Positivo, aguarde transferência de comunicações ao Alfa Delta. Certo. Só para informar aí, grande concentração de pássaros aí na, no eixo da 17. Obrigado pela informação, eu vou repassar as outras aeronaves. Eu é na Belcote. Pushing stance coming back ready to taxi 35486. Pastor 32, pronto, cópia. Tá, para o pushback acionamento, grupo 09. Então 3621, não mantenha a posição, aguarde para o push. 3621, tá dando. Pastor 32, pronto, cópia. Pronto, cópia, 32. Pastor 32, autorizado Recife, nível 090, via Golf 677. Tem a fala da pistão no zero, deslocada 1.200 metros com curva à esquerda, subida Conde. Frequência do controle 119.8, transponder 0263. Autorizado Recife 090, pela Golf 677, decolada 1.0, 1.200 deslocada. Primeira curva à esquerda, saída Conde. Controle 119.8, acionado 0263 no transponder. Está com 08. O Pastor 32, está pronto para o táxi. Pastor 3208 a bordo no pátio militar, autorizado táxi, reporte na hotel. Estará na hotel, Pastor 32. Zero, saída Puca. Relativo, inicialmente solicito manter 4 mil nessa proa aqui, 080, inicialmente, prosseguindo a posse para a subida. Livre pouso, pistão no zero, cabeceira deslocada, 3196. Livre pouso, 3196. 621, não coordene com a equipe de baixo, de modo a realizar o push simultâneo com a aeronave da trip, ok? Tá puxando a remota 1-4. Muito obrigado, vai fazer simultâneo então, coordenando com a remota, muito obrigado. Obrigado, trip. De Papatango, Vitor Bravo Mike, decolado da 17, ingresso corredor chefe. Hotel Quebec Golf, prossiga. Salvador Ground, Filter 5486, 14 on board, 4 hours, Filter, Southern 8, Salvador, starting ready for touch. Confirm only the POB, please. 14-14. Trip 5486, approved taxi via Juliet and Alpha. Until before taxiway Delta, report to enter taxiway Delta 35486. Now, via Juliet and Alpha before Delta, report 5486. Através de Veracruz, informa-se o que está tendo paraquedismo na ilha. Acionado 0244, Hotel Quebec Golf. Estou 32, chame a torre 118, decimal 612, tem um bom voo. 118, torre Salvador, bom dia, Pastor 32, canal céu visual com a aeronave na final. Pastor 32, após tráfego na final, livre alinhar e manter. Livre alinhar e manter após o passagem do tráfego na final. Mike vai sobrevoar Valença. Sobrevoo de Valença, ok. Informe através de Farol da Barra. Reportará Farol da Barra. Sérgio, ele acabou de decolar, né? Pode manter mil pés se quiser, até através de Veracruz. está ingressando para a linha IMAT, o pai está tendo. Eu, pastor 3-2. Rio 96, solas 4-3, ano 2, ano décimo 9. 2, ano 9. Trip 5486. Approved taxiway Delta, maintain position on Delta taxiway and call Salvador Tower 118-60. Tower 80 at Holdsworth, Delta taxiway 5486. Solo, Salvador, 3196, livrou. 3196, prossegue taxi via Alpha, reporte antes da taxiway Kilo. Reporte antes da taxiway Kilo, 3196. Salvador approaches Azul 4106, boa tarde, bom dia. Decolagem, passo 32. Salvador Tower, good morning, 355486, approaching holding priority 10 right Delta taxiway. Good morning, 355486, clear to line up and maintain runway 10. Line up and maintain 10-5486. Dois decolado aos 4-4, controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8 é o controle, pastor 32, bom dia. Taxa 3621, temos 36 a bordo, altura 24 horas, alternado com 100. 3621, autorizado táxi via Pati, Juliette Alfa até antes da taxiway Delta, reporte para ingresso na Delta. Autorizado via Pati, Juliette Alfa, informará para ingresso na Delta, 3621, Santana. Então, 3196, autorizado táxi à esquerda, primeira esquerda, taxiway Kilo, Pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, Kilo, Pátio 3, reportará para ingresso no pátio principal, TAN 3196. Controle Salvador, bom dia, pastor 32, decolou, está na Conde cruzando 1200 pés. Só o 090 na saída Conde, Força Aérea 2732. Preparou 090, pastor 32. Para ingresso Pátio 1, tá 3196. Então 3196, autorizado ingresso, portão 01. 01. Estou descendo, golpe. Entrou no ar, Alfa Delta. Prossiga. Solicito prosseguir a subida agora na proa 020. Autorizado, Alfa Delta. Prato, Delta. Autorizado ingresso na Delta, mantenha a posição na taxiway, chame a torre 118.612 e tenha um bom voo, TAM 3621. Na taxiway com a torre, bom final de semana, TAM 3621, tá? Igualmente. 5486, clear for takeoff runway 10, wind 150 degrees at 08 knots. 1508, clear takeoff, 5486. Salvador, tá 3621, ingressando Delta, Pantera. 3621, livre alinhar e manter pistão no zero. Tem manter no zero, 3621, tá. Frequência de autocoordenação, a tráfego, a paraquedismo na ilha de Itaparica. Vitor, bravo, Mike. Ok, sentido tráfego sentido oposto do lançamento de PQ2 em Veracruz. Vitor, bravo, Mike. Afirmativo, a fim de manter-se afastado da ilha de Itaparica para não interferir com o paraquedismo. Certo. Hotel Quebec Golf, tráfego 12 horas rumo oposto, a 3 milhas, mantendo 1000 pés, um PA28. ATV 5486, airborne at 49, and contact 119 at this small leak. 1980, goodbye. Departure 5486. 5486, climb to 160, perform MOM departure. Radar control. Okay, MOM departure, climb to 160. I'd like to change to level 180 if possible. Stand by 1 minute. Okay, stand by for further instructions. 0500 4106. 4106, descend to 2000 feet, QNH 1015. 1015, down to 2000, thank you. 4106. Alfa 3621 decolado 251 no controle 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Time 370 da presente, autoriza? Autorizado. Grato, Delta. Salvador, bom dia, 3621, vai cruzar 2000 pés, subida da El. Suba o 340, vigilante a 3621. 340, Vila, 3621. 35486, clear, climbing to flight level 180. Hey, performance from the flight climb, maintain 180, 35486. Para iniciar o lançamento, Juliette, cabeça de Juliette, Charlie Quebec Kilo, informo Vitor Bravo Mike, passando através de Veracruz a 3 milhas. Mais nenhum tráfego a informar, está ali para o lançamento. Afirmativo, Kilo. Azul 4106, we have the airport in sight, reaching 2000. 4106, call tower 118.6. 18.6, thanks, sir. Bom final de semana, 4106. Igualmente. Ai. Para onde é que eu vou olhar aqui? 06, bom dia. Gente, que bom. 4106, continue approach, advising PC on the mark, landing gear down and lock. Threshold 10 displaced 1200 meters, wind 160 degrees at 06 knots. Roger, of the displacement, call back auto marker runway 10, Azul 4106. Siga Alfa Delta. Controle Alfa Delta. Prossiga. Se possível, senhor, pro 260. Autorizado, 260. Grato, Delta. Hotel Quebec Golf, chame em torre 1-1-8-6-12 para cruzamento do campo. 1-1-8-6-12, Golf. Torre de Salvador, cordial, bom dia, Papatango Hotel Quebec Golf. Quebec Golf, bom dia. Chame para o cruzamento do setor de decolagem da pista 1-0, Hotel Quebec Golf. Chamarei, no momento eu estou passando o farol de Itapuã. Positivo. Olhe Salvador, bom dia, gol na 765. Gol na 765, bom dia, identifique, desça ao nível 040 na chegada a man. 040 a man, 765. Six clear to land runway 10, wind 170 degrees at 08 knots, 4106. Clear to land, runway 10, Azul 4106. Controle Alfa Alfa Delta. Prossiga. Estou nível 120 agora na prova 260. Autorizado. Delta, grato. 3621, chame o centro Recife. 1-3325, alterne 1-2-8-8. 3325-2-8-8, obrigado, bom dia. Yeah. Hotel Quebec Golf deverá manter a contra-vento da 1-0, aguardando para efetuar o cruzamento do campus, devido à aeronave na final da pista 1-0, que em caso de procedimento de arremetida iria comprometer o seu cruzamento. Ok, Quebec Golf aguardará. Eu ficarei circulando então aqui no setor sul, ok? Admirando a paisagem. É o jeito, mas tá bom. Fala, Gol 260. Gol 260, Recife 390, alguém de cópia. Guardando informação, November. Sete. Confirme o vento para o 4106, senhor. 190 graus, meia dúzia nós. Muito obrigado, senhor. 4106. Quebec Golf prossegue, cruzamento do campo até o Quebec Golf. Golf! Recife 5484, call Recife Center, frequency 12545, enable 12685. 2545, 2685. That's affirmative. Thank you, bye. Quebec Golf cruzando o setor de decolagem da 1-0. 4106 da Azul, solo 59, 121-19. Vai a Alpha and Juliet Gate 08. Taxi via Alpha and Juliet Gate 08, Azul 4106. Papa Romeo X-Ray Juliet Serra Livre acionar, aguardando cópia. Pode voar 366, Gol na 765. Afirmativo, desça para 2.500 pés e informe na final do RNAV. Sente, desce 2.500, reporta RNAV, Gol na 0, 765. Controle, Hotel Quebec Golf, novamente. Hotel Quebec Golf vai reportar a 20 milhas. Qual é o seu estimado para terminal de Aracaju e pouso, por gentileza? Ok, pouso, terminal aos 35 e pouso 10 da próxima. Gente. Chamarei com 15 milhas.